avisar que ele vai te empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Fica de quatro novinha pra mim e começa a empinar. Então fica de quatro novinha pra mim. Cruz e 15 vai empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Empurra mais uma, vira o inferno. Quem gosta de periquita, joga a mãozinha pra cima. E chama, chama, chama, chama. Chama da direita, da esquerda, do lado, da frente, de trás. Já. Meu amigo Rafael, você, o Silvano, é a GDC, tá na área. E a família, a família Borussia, amigo André, o Ronaldo, o DJ David, o DJ David Super, amigo Romílio, o Alisson, o Teco, o Marley, o Bob da resenha, você. Eles que estão na manha, arrebentando em vigia. Me deixa no batidão, vai fazendo aquecimento. Vambora, Rodrigo, você pula essa. O bonde das maravilhas, canção pra valer. Cada um dessas meninas. Bora botar pra aquecer, vigia de Nazaré, assim, ó. Fazendo aquecimento, e olha aquecimento, aquecimento, aquecimento. Aquece mais um pouquinho, aquece mais um pouquinho. Fazendo aquecimento, aquecimento, aquecimento. E olha a galera fazendo caqueado, caqueado, caqueado. Vambora, DJ Dinho, botando na pressão. A música que todo mundo canta. Essa música que é muito firme, ó. Joga o bracinho esquerdo pra cima. Joga o bracinho esquerdo pra cima. Bate na veia, canta com. É croco e a incendeia caldeirão, o animal tá na área. É croco na feia, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Entorna o caldeirão, o animal tá na área. Deixa bem baixinho, deixa bem baixinho. Deixa bem baixinho, bem baixinho. Vem comigo assim, desse jeito, desse jeito. Vai, vai, vai, vem assim. Hoje eu tô fervendo, que ela veio quente. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu, mexeu, pá, pá, pá, volta a caixa, tá dando, vai. Fica o batidão, fica o batidão, vai. Pera aí que eu não ouvi, não ouvi. Eu não ouvi, eu não ouvi. Vai, vai. Tá bonito. Nosso amigo Kennedy, de vigia, e os caras doidos da funil. Nosso amigo de Guida, é você, nosso amigo Natson. O Natson do parque, você, nosso amigo Leandro, um abraço. Pra cima, Boninho! Só que gosta, só que curte, só que gosta. Lembro de nós dois sentados na calçada. Lembro da gente conversando. Meu parceiro de Nelson Mix. Ele no croco ao vivo. Olha o de Nelson. Foi várias madrugadas.